planejamento está correto, reporta o pushback funcionar 40. Boa noite, 06, taxia parte 1, Indy Alfa, ponte para a torre, 1862, Kinegar 1014. Esquerda 010, limite ao lock, gol 1600. Tá, 3144, limite redução para 2109. Alfa, for reduce speed 2109. Reduce speed 2109, Tram 3144. Gol 1600, desça para 3000 pés, ajuste no 014. No 328, taxia Alfa Juliette, a porta antes da Juliette, gol no 328. Alfa Juliette, a porta antes da Juliette, vai no 328. Salvador, boa tarde, tá 3661, cliente da Sierra, portão 8 para Ilhéus. Tá 3661, confirmando Ilhéus, pronto, cópia. Eu sei que é 3661. Ok. O tá 3661, só um minuto, pera, por favor. Guarda. Dá o termo que já ouviu, Alfa. Boa, DFT 050, chegada bom, 3144, autorizado 140, decola da 10, curva direita, saída coral 1980263, o TAM 3661. Visual com o Boeing da Webjet, curta final da 10. Após a passagem do tráfego que pousa, autorizado cruzamento de imediato, pista 1028, o esquadrão Trunfos. Salvador, Gona Nave, despacho. No 924, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pista 10. Entra na 24. 2 Salvador, Índia November Alpha, terminando 360, Rafael. Índia November Alpha, realize outro 360 com curva pela esquerda, reporte ao término, Índia November Alpha. Reportará ao término de mais um 360, Índia November Alpha. Webjet 6721 no solo aos 41, no direita 121 no décimo ao 9. Prova direita 29, 6721. Solo Salvador, passageiro 2230, para pushback acionamento na remota 14. 2000 pés, gol 1600. Canto 1 for 410, 3000. Exato, 21, boa tarde, taxia, Kilo, parte 3, reporta para ingresso, parte 1. Kilo, parte 3, reporta para ingresso, parte 1, 672. Bom, 1600. Oxanai, 6315, estabilizado. Negativo. Complete, não, LS, torre em 1, no noite, decimal 6. 26, obrigado. Trips 489, boa tarde, Vitória da Conquista, 200, da cola pistão 0, curva à direita, saída a bó, releva, pós direto, controle 119, decimal 8, aciona 5144. Quarta nova, só de 2, vida de novo, Emerald. Vitória da Conquista, 200, da cola da 10 com curva à direita, saída a bó. Outros 49 confirmando após a arbor, sua eleva, após direto a porta para o espectro sanado. November Alpha realiza mais um 360, ok? Afirma, final de 2 milhas, um curto 360 pela esquerda e reporta ao término, Índia November Alpha. Paciente, a a 2 milhas, um curto 360, Índia Nova Iberal. Webjet 5895, a sua identificação autorizada a chegada a Marta, presente no ITAP. Desce no Pátio 1, Webjet 6721. 6721, taxi, Juliette, função 04. Juliette para 04, 6721. Foi no 806, né? Escuta o solo. Realizar 360 pela esquerda, Índia Nova Iberal. Ciente. 1806, chama o solo 121 no decimal 9. 19. Ocean M3-15, livre pouso na pista 10, vento 140 graus, 129. Pouso 10, Ocean M3-15. 1754, decola 5, autorizado, confirma. Visual com Airbus da Avianca, final da 10. Após a passagem do tráfego, agilizando manobras, alinha e mantém cabeceira no zero, o gol no 754. O Índia November Alpha, ingresso final da 17, aguardando liberação para pouso, o Índia November Alpha. Ingresso final no 7, aguardando autorização, Índia November Alpha. Torre Salvador, boa tarde, gol no 600. No 600, continua a aproximação, boa tarde, aguarda informação de pista livre, para cheque, o vento 120 graus, 12 nós. Obrigado, já abaixado, travado, ok, então. Enter. Índia November Alpha, autorizado pouso, pista 17, o vento 130 graus, 10 nós. Autorizado pouso, Índia November Alpha. 5124, eu vou no 394. Tá correto, porta push, vou no 394. Tomar para o push, vou no 394. O passarelo 2230 tem estimado o táxi? Para o táxi, está com 41 no POD, alterna Salvador, autonomia de 3 horas. O decimal 9. 9 na Fox. 118 decimal 6. 118 decimal 6, não, 3144. Solo Salvador, 6315, livrou a quantidade na equipe. 6315, está autorizado, táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, antes da Juliette. O gol no 328, após passarelo liberar na entrada da Juliette. Hoje vai taxiar até a 7 Pátio e a Índia. Está autorizado, Juliette, portão 09. Após o passarelo, então, passar na nossa esquerda, está autorizado o ingresso. Para o pátio 09, para o posição 09, voa na 321. Que mais? Desce para 3 mil pés ou 2 mil pés, o Xanem 1 na 4 anos? Justamente 3, o Xanem 1 na 4 anos. Justamente 3, o Xanem 1. Índia November Alpha no solo, os 47, autorizado deck track, reporte de van. Guru 600, vento 090 graus, uma dúzia de nós, livre pouso na 10. Livre pouso na 10, Guru 600. Guru 754, decolou aos 47, controle 1935, bom voo, perdão, 198, controle, bom voo, boa tarde. 198, bom trabalho, 754. Ligou no 754, decolou na Puca, Zipar. Voo no 754, contato radar, suba para o nível 390 na saída Puca. 390 Puca, Zipar, 754. Cima linha, mantém preparo para decolagem imediata. Destruída pela vegetação. A Taxi Delta está completamente destruída pela vegetação, é isso? Uma placa que faz a sinalização da Taxi Delta, Taxi Kilo, que vem da Taxi Alpha, está sendo obstruída pela vegetação em volta. Poderia cortar um pouco essa grama aí. Tá ok, vou informar em freio. Obrigada pela informação, Oxané. Uma aeronave de pequeno porte, por exemplo, não teria condição de avistar essa sinalização. Obrigada. Obrigada, Chanel. Gol 924, ingresso Juliette, portão 1. Portão 1, não, portão 924. Ou Chanel 6315, atenta ao gol à frente, ingresso Juliette, portão 10. É, seguindo o gol, Juliette 2. 806, o vento 110 graus com uma dúzia de nós, o altímetro 1014, livre decolagem da 10. Desça para 2000, pai. 2000, 3661, sim, te aguarde. Ah, 3661. Paulo, Salvador, boa tarde, voo 600. 600, muito boa tarde, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02, voo 600. Yeah, 3144, Salvador Tower. Go ahead. Okay, check the landing gear. The wind is 110 degrees with 12 knots, QNH 1014, clear to land runway 10. 3144. Clear to land runway 10, landing gear down, LR, 3144. Oito zero meia, decolou 50, controle 1935, boa tarde. Perdão, 198, controle, boa tarde. 98, boa. Uma centena para o 050-5895-S. Pronto, Salvador, boa noite, 06, decola, 1700, Pucajus. Boa noite, 06, contato radar, suba para nível 230 na saída Puca. 230 na Puca, 806. 5895, após etapa de Sovia para 2000 pés, Kenegal no 014. Foi para o 5895, Sam? Afirmativo. Via 2014. NM1, 41, curva esquerda na proa 130 para interceptar final ILS X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Esquerda 130, reportará estabilizado no operador NM1, 41. Web 5895 autorizado, final ILS X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reportará estabilizado, 5895. Controle Salvador, muito boa tarde, 5526. Rádio Trip 5626 está em contato radar, 4 milhas após Conde, voe pro de Bonf, para chegada a Bonf, QNH no 014, reporte no ponto ideal, descida. 14 voando pro de Bonf, reportará para descida, 5626. 19, full taxi. Right there, 219, 3144. Pushback in. Afternoon, 3144, vacated, runway 10. 3144, proceed your taxi via Alpha, maintain position before Juliet. Alpha, maintain position before Juliet, 3144. Yeah. 2-8-6, Ocean M1-4-1. Salvador, Ocean M1-4-1. É 141, boa tarde, complete a aproximação, aguarde pista livre, que é um passaredo iniciando a rolagem agora. Gente, aguarde a pista livre, deixa na 4089, puxa a Sorona 03, chama pra iniciar. Azul 4089, puxa a Sorona 03, chama pra iniciar táxi. Puxa a Sorona 03, chama pra iniciar táxi. 10, o vento 130 graus com uma dúzia de nós e o altímetro 1014. Gente, livre o pouso na 10, eu chamei a 6141. Passaredo 2230, decolou 53, controle 1935, bom voo, perdão, 198, bom voo, boa tarde. 198, até volta. Sobre a NX Taxi. Arbor, passa 1400. Tarde, Passaredo 2230, contato radar, suba para o nível 200 na saída Arbor. 200 Arbor, 2230. Confirme. Assembly 144, holding short of Juliet. Roger, maintain position. Hold short of Juliet, Assembly 144. 5-1-7-5-4, boa tarde. Boa tarde. Axis 3661-91, alternada da Aracaju, 2 horas e 10. Está autorizado até através do portão 5. Chame lá para prosseguir o táxi e o trip ou corrigindo. Tan 3661. Até através do 5, reportará a 3661. Oceané 6141 no solo ao 51, perdão, 55, ao livrar à direita, chame o solo a 121 decimal 9 e tenha uma boa tarde. Direita, 219, boa. Desmã autorizado pro Edipilo. Oi, Salvador, boa tarde, Capatão, Juliette, Estado do Louco, Centro da Terra. Autorizado pelo para o trip 5626. Alfa, repórter, táxi da Juliette, 6141. Para o táxi, sou 4089, PAB 102, Santana Confins, 3023. Táxi autorizado via Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 186. Índia e Alfa, ponto de espera, chame torre 186, 4089. Alfa, estabilizado, campo à vista, 5895. Objeto 5895, chame torre Salvador em 1 no 8 decimal 6. 18 6, obrigado, boa tarde. O gol no 806, cruza 190. Afirmativo, gol no 806, chame centro Recife em 1 no 25 decimal 45, alterna 1 no 26 decimal 85. 2525, gol no 806. Chené 6210, after in top intersection, descend via to 2000 feet. Altimeter set 1014, and you clear ILS X-ray final runway 10, report reception to localize. Clear ILS final runway 10, clear via, descending to 2014, 210. 3144, continue your taxi. Enter via Juliet, and the gate is 3. Boa tarde, bilhete 6721, LZ. 6721, aguarde um minutinho, cópia Fortaleza. Vai ficar atento ao início de táxi do negativo, desconsidere e mantenha a posição, portanto o senhor inicialmente está ocupado. Após o TAM, o mesmo vai prosseguir até o portão 03. O senhor pode prosseguir via parte principal, Índia e Alfa. Ponto de espera vai chamar a torre 186. Ainda após o TAM, ingresso no pátio, vai prosseguir via Índia e Alfa, 186, 5-4-9. 2230, controle. Coordenar com o possível nível final 260. A gente aguarde o passageiro 2230. Quilo Quebec Serra, procede e retorna a Salvador, corredor Vera Cruz, Interlagos, QNH 1014. 95, o vento 130 graus, 12 de nós, livre pouso na 10. Livre pouso 5895. 489, boa tarde, mantenha o pote de pedra no zero atrás do tanque. Amigo, infelizmente eu não tenho, porque o portão previsto para o senhor aqui é o 05. A Infraero ainda, a princípio, mandou o senhor aguardar liberando o 5, mas o Gol que está no 5 ainda não pediu pushback. Eles ficaram de menor posição, eu já até informei para eles, eu estou aguardando também. Ah, obrigado. Vendo o 5, a vida está toda ocupada, não vai ver. Tá ok, mas eu vou ligar na Infraero aqui de novo, tá ok? Obrigado. Santa 3661, alinha e mantenha no zero. Alinha e mantenha no zero, Santa 3661. Muito boa tarde, Xanerinha 320, destino 150, gente de guerra. Boa tarde, Xanerinha 320, adicione identificação, autorizado por ODTAP. Desça para o nível 050, QNH 1014. 050 na proibidade, ele ficou 63, 2, Paulo Salvador, boa tarde, o objeto 5895 vibrou. 5895, táxi autorizado, Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, 5895. Outra 3661, livre decolagem da 10, o vento é 120 graus, 14 nós. Livre decolagem da 3661. Chanel 6210, ILS approach running 10. Chanel 6210, contact Salvador Tower 118.6. 186-6210, Shalom. Shalom. Webjet 6721, pronto, cópia. Pronto para cópia, 6721. Autorizado Fortaleza, nível de voo 330, via Pêzulu 19. Subida Momo, transição frote. Primeira curva à esquerda após a decolagem. 5155 é o código. 1935 é o controle. 198 é o controle, desculpa. 330 para Fortaleza, via Pêzulu 19, subida Momo, frote. Primeira curva à esquerda, 5155, transponder 198, o controle web 6721. 6721, cotejamento correto, chamo para pushback acionamento. Tamarei, graças a Deus. O 5489, o Avianca está passando já o externo, que aguarde. Puxa 6210, check the landing gear, the wind is 110 degrees with 12 knots, QNH 1014, clear to land runway 10. Searchland running 10, 6210. Volta 3661, decolou de Salvador ao 03, controle 1935, corrijo 198, bom voo, boa tarde. 198, obrigado, boa tarde, 3661. 35489, após o abuso da Avianca, ali mantém no zero. O código 5113, 5113, e o controle em 119, decimal 8. Tá 320, está autorizado o barulho, 340, Pêzulu 44, púbito, após DCT, de rota do plano de voo, da El Leda, direto El, primeira curva direita, 5113, 198 na posição 1, chamar para o puxo. Está correto, afirmativo, informe para puxo pega acionamento. Maceió. Autorizado Maceió, 350, via Peruísque 58, subida Pucaracaju, curva esquerda após a decolagem. 5123 é o código, 1935 é o controle. Afirmativo, 5123 é o código e 119.8 é o controle. Correto, chamo para pushback e estacionamento. Solo Salvador, boa tarde, eu vou rodo 600. O 600, muito boa tarde, pronto para cópia Natal. Pronto para a cópia Natal, tem informação já. Autorizado Natal, nível de voo 370, via Pezulu 10. Subida Puca, transição Zipar. Primeira curva à esquerda após a decolagem. 5125 é o código, 1935 é o controle. Corrigindo 198 é o controle. Autorizado para Salvador, nível 370, via Pezulu 10. Decola da 10, na saída da Puca. Transição Zipar, na direção. Tá correto no 600, chama para pushback e acionamento. Chama 014. Estimativa para estar dia 2000 do 6320 da China. Interceptando e está visual, 35626. Solo Salvador, Oxane 6311, e Brasil está para cá. 6210, prossegue ataque, Alfa Juliette, portão 10, corrigindo, 7. Alfa Juliette, portão 7. Solo Salvador, está 3205, troca para o push. Autorizado, chama para este táxi, 3805 no 11. Autorizado, chamará para o táxi, 3805. Trip 5489, decolou 08, controle 198, boa tarde. 198, boa. Trip 5626, chame torre 198, decimal 6. 286, 5626. Trip 595, racione identificação na proa de mar e desça para o nível 050, QNH 0014. Cima de estação na proa de mar e desça para o 050, QNH 0014. November 86, Kilo Juliet, Scott ID.